JCast. Olá. Oi. Johan. Olá. Tá comendo alguma coisa, Johan? Ah, tô. Pera aí. Oi, Johan. Você ouviu isso? A gente tem rant hoje? É, quando vira oficial, não tem, tem mais, né? Não tem mais do que comentar. E nada pra falar. Não, até tem, não sei, estreou a versão americana de Skins. E eu vi um pedaço do primeiro episódio. Eu não costumo ser desses que... Eu gosto de remake. Eu adoro novas versões, eu adoro versão nova de filme antigo, eu adoro filme de quadrinhos, quadrinho de filme, essas porra, eu gosto de tudo disso. Adoro adaptações e remakes e reciclagem de ideias, acho super legal, entendeu? Já vou deixando claro. Quem, pra mim, quem usa esse argumento é porque Hollywood hoje em dia não tem mais criatividade. É um idiota, não sabe do que tá falando, né? Hollywood é um cara, né? Uhum. Que não tem mais criatividade. É, mas enfim, mas com relação... O pessoal que fala isso não parou pra pensar que é mais rentável você fazer algo de um homem que já tá firmado, não parou, né? Pra pensar que Hollywood não é uma pessoa. Uhum. Entendeu? Não, que as pessoas acham que o público consumidor são elas, né? Eu sou o público consumidor, faço o que eu gosto, né? É, assim. Tipo, não tem o que eu gosto, não quer dizer que a Hollywood tá falindo, entendeu? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, apesar de eu não ser então uma pessoa que reclama de remakes, porque eu gosto de remakes, eu vou ter que usar um pouco desses argumentos com relação à versão americana de Skins, que é o seguinte, pra que serve a versão americana de Skins? Quando você pega um remake de uma coisa antiga, faz sentido porque você tá adaptando pros tempos atuais. Não, por atuais, exemplo, sabe? Você tá adaptando pro pessoal mais novo. Não, você pega, por exemplo, sei lá, a versão de... Americanos de The Office, por exemplo, que a versão inglesa não é tão mais antiga assim. Mas eles pegaram, sei lá, uma minissérie de 6 episódios inglesa. E fizeram uma série de 7 temporadas, que tá com 7 temporadas. E fizeram com uma pegada diferente, tem muitas piadas iguais e tal, na primeira temporada principalmente, que também tem 6 capítulos americanos. É bem copy Sherlock, assim, mas só o fato de ter o Steven Carell ali já dá uma pegada completamente diferente. É uma série, a inglesa também é muito boa, mas é uma série, assim, elas são diferentes, mas tão boas quanto dentro das suas propostas e tal. Daí você pega Skin, você pega uma série, você faz um remake cena por cena igual. Uma parada de 3 anos atrás, que não teve uma temporada só, né? Tá rolando até hoje. Sendo que você tira tudo que torna a versão inglesa especial. Você tira todos os nus frontais, não tem ninguém com o nu frontal, aquela parte inicial quando o Tony, que não se chama Tony, vê aquela moça trocando de roupa na janela, eles colocam uma coisinha na frente do peito pra tapar. Você tira então tudo que torna a outra série impactante. A maluquinha fofa, pelo menos. Não, é uma negona. Aqui a negona no original virou uma mestiça meio asiática, esquisita. O Max saiu, o Max virou uma garota, uma cheerleader. Que isso, cara? O pessoal acha que era gay na série, virou uma garota. Peraí, isso é outra série. Ou seja, eles fazem um remake cena por cena, só que tirando tudo que tem de legal. E, obviamente, eliminando todo o charme que a versão britânica tem. Ou seja, não existe uma razão de ser essa série. Eu não sei exatamente qual público que eles estão querendo alcançar com isso. É que nem o remake de Hack, que nem o remake de Deixa Ela Entrar, sabe? Por quê? Não são países tão distantes, com uma cultura tão diferente assim, que você precisa adaptar. E sabe, não são obras tão antigas e não são remakes que você tá acrescentando muita coisa diferente. Porque você tá fazendo exatamente a mesma história. Não, e esse caso ainda é mais estranho ainda, porque quando é Hack, quando é Deixa Ela Entrar, você tem a questão da língua, que americano não gosta de ver nada legendado. É. Só que o pessoal fala inglês na Inglaterra, caramba. Eles não gostam de sotaque, não querem ouvir sotaque. Por favor, né? Tem limite, é verdade. Americano é americano, cara. Eles têm dinheiro, eles têm o espaço, têm a possibilidade. Por que não? Vai e faz. Não, aquele negócio. Não, assim, eu entendo na maioria dos casos, entendeu? Realmente, brasileiro também é muito assim, né? O brasileiro é... Nunca um seriado americano, por exemplo, quando passa na TV aberta, vai dar a mesma audiência de uma novela das 8, entendeu? Porque brasileiro quer ver outros brasileiros sendo brasileiros. O brasileiro também tem muito disso, então eu entendo, até um certo nível eu entendo, mas, por exemplo, com relação a Skins, eu tô querendo dizer o seguinte, eles tiraram tudo que a outra série tinha de bom e de diferente dos seriados adolescentes normais e não substituíram por nada. Eles só tiraram e pronto. Então você vê que um episódio de Gossip Girl é muito mais impactante do que um episódio de Skins. Meu Deus. Quando isso acontece, tem alguma coisa muito errada com a sua versão, entendeu? Porque sabe, todo mundo só se droga e transa a temporada inteira em Gossip Girl. Ninguém se drogando? No... Não, deve ter. Não vi o episódio, não consegui ver o episódio inteiro ainda. Mas não sei, tipo, não aparece um peitozinho, sabe? Aquela cena inicial do lençol do Tony, que tem estampado um homem e uma mulher no lençol. Na versão, a cena é igual, só que tem um monte de aranha no lençol. Ok, então é isso. Então Skins pra adolescentes. Então se você, por acaso, nunca ouviu falar de Skins e achou aí, ah, que legal, série nova estreou, não, veja a britânica. Não passa perto dessa versão americana, não é? É da MTV, então era pra ser uma coisa um pouco mais desafiadora, assim, pros padrões americanos, né? MTV, né? Ah, é legal, é jovem. Você tá pensando na MTV da sua juventude, né? Não na de hoje em dia. Mas nós não é bom, não é legal. Você tem que pensar que a MTV de Pimp My Ride... É esse MTV agora. Punked, né? Esse Punked é da MTV, não? Ou tô viajando? Da MTV. MTV do Justin Bieber. É essa MTV que é agora. Por quê? Tem alguma coisa errada com o Justin Bieber? Não, tô falando assim que é MTV já pra um público mais novo, né? Não, peraí. O sonho do live é ter alguém pra discutir Justin Bieber no Jackass. Não. Não vou discutir, não discuto Justin Bieber. Futebol, religião e Justin Bieber não se discute. Ok. Não, eu ia comentar, vocês não querem falar nada, né? Não tem nada. Eu não sei, eu tinha uma coisa pra falar, só que você começou a falar de skin, eu esqueci. É, eu ia. Não, na verdade, antes de falar. Esse assunto de skin surgiu, tipo, ontem. Antes disso, eu ia falar. É reclamar um pouquinho dessa cobertura. Como sempre, né? Essa cobertura que estão fazendo dessa tragédia que tá acontecendo na região serrana aqui do Rio. Porque é o seguinte, é por isso também que eu desisti de fazer jornalismo na época. Porque jornalista é um bicho muito hipócrita e nojento, e sabe, eu odeio jornalista por causa disso também. A função do jornalista, teoricamente, é informar o que tá acontecendo. Só que a gente esquece que em jornalismo televisivo ou impresso, você não só tem que informar a notícia, você tem que garantir que as pessoas vão ver a notícia no seu veículo e não no do outro. Então você tem que assistir no meu telejornal ou no telejornal do outro. Você tem que chamar mais atenção. Você tem que chamar mais atenção. E isso, pra mim, por natureza, já perde o propósito da notícia. Então, até um certo ponto, eles informam o que tá acontecendo, beleza. Agora, você tem uma reportagem, eu sentei, tava passando na sala, tava passando no Jornal Nacional, 5 minutos seguidos de uma garota chorando no telefone, tentando descobrir a notícia da mãe dela, com uma musiquinha triste no fundo. Isso não é informar o que tá acontecendo, isso é explorar de forma covarde o sofrimento de outra pessoa. E é desprezível quem montou essa matéria e é mais desprezível quem tá sentado na sala assistindo. Mas é isso que vira assunto. Você vê todo mundo falando no dia seguinte sobre a garota que tava chorando, e como foi emocionante, como é triste. E aí todo mundo se sente muito bonzinho, porque olha... É a mulher do cachorro, sabe? Eu vi ela chorando e eu chorei com ela. Quer dizer, olha como eu sou bonzinho. É a famosa hipocrisia. Tudo bem que eu não tô doando um casaco, mas eu tô chorando junto com a garota. Quer dizer, pelo amor de Deus, sabe? Então eu acho assim, se você tá em casa e tá assistindo telejornal e a emissora começou a repetir pela oitava vez a mesma informação e começou a fazer sensacionalismo, muda de canal. Você assistir a desgraça dos outros, não, você não tá contribuindo com nada. Se quer fazer alguma coisa pra mudar, faça alguma coisa. Doa sangue, sei lá, faça alguma dessas coisas legais que dá pra fazer pra ajudar. Você assistir e contribuir pra essa hipocrisia jornalística, você não vai ajudar ninguém, entendeu? Muito pelo contrário. O que você acha? Cara, é tão costumeiro e tão bonito, assim, você ver tudo pela televisão e pensar que aquilo é um outro mundo que você nunca viu, nunca participou, nem e isso nunca vai acontecer com você, que o conformismo das pessoas e essa vontade, essa mórbida de ver os outros, de uma forma se ferrando, né? Tipo assim, eles estão mal, então logo eu estou bem, né? É bem esse sentimento que as pessoas têm. Cara, é terrível mesmo. Aqui em São Paulo, eu digo assim, com a perspectiva de São Paulo, parece que é um filme, assim, saca? Porque tá mais longe ainda, né? É, não, tá longe, entendeu? E aí vem aquelas matérias com música, vem aquelas matérias dramáticas e mostram as famílias e as cenas de destruição. Parece um trailer de um filme. Não, é, mesmo entendeu? aqui que tá perto, você... E aí eles pegam, por exemplo, assim, quando você vai ajudar... Aí vai ter as notícias sobre a ajuda. Tipo assim, não ajude, porque estão roubando. Não ajude, porque esse dinheiro não vai chegar lá. Entendeu? Tipo assim, então é só pra cobrir mesmo. Porque quanto mais tempo essa desgraça durar, é mais notícia, é mais tempo no ar. É isso que eu tô falando. Eles economizam pauta, não dá trabalho fazer. Igual quando houve a tomada lá da favela do Rio. Que saco, meu. Eles não tinham mais assunto. Sabe? E virou um show, né? Porque, por exemplo, que nem aquele desgraçado aquele da Atena lá, chegando e narrando a morte de uma pessoa na televisão, dando risada e achando divertido, é terrível, cara. Isso é, sabe... É aquele negócio, se você tem curiosidade mórbida, como eu tenho, como todos temos, vamos assistir Jogos Mortais, é pra isso que a ficção existe. Não, sabe, se você tá sentindo que você tá sentindo prazer, ainda que mínimo, do sofrimento real de alguém, sabe, muda de canal. antes que se alastre. E tá, não, cara, procura um psicólogozinho, vamos procurar uma ajuda, tomar os remedinhos tarja preta, porque isso não é normal. Eu entendo que isso é um impulso humano, é uma coisa que a televisão põe aquela pessoa chorando e põe aquela musiquinha, fica todo mundo na frente babando, minha família inteira sentada na televisão babando. Entendeu? Minha mãe não gosta tanto, meu pai fica que nem... Meu pai liga, sabe, se passasse da Atena às 7 horas da manhã, 7 horas da manhã, meu pai tava lá vendo, entendeu? Da Atena. O que me irrita é o pessoal chegar e falar, ah, você viu o que aconteceu, e ele fica detalhando como se, sei lá, eles já sabem que aconteceu a tragédia, mas a mente deles não conseguissem perceber os detalhes das pessoas que estão vivendo a tragédia. Falam como se fosse alguma novidade, sabe? Ah, você viu a mulher chorando, perdeu a casa, não sei o que. Gente, quando eu fiquei sabendo que aconteceu a tragédia, foi exatamente isso que eu imaginei, que ia ter um monte de gente chorando, que perdeu a casa, um monte de gente morrendo. É isso que acontece. Hoje eu tava vendo no jornal hoje lá, tava passando uma matéria. Aconteceu isso ano passado várias vezes também, em outros lugares. E mostrou uma cidade lá onde tinha acontecido isso, se eu não me engano, eu não lembro agora, aquela cidade que tinha um monte de monumentos históricos, que foi tudo embora, foi tudo destruído. Ele tá mostrando a cidade como tá hoje, e os caras sem estrutura, um monte de coisa lá no mesmo lugar, sabe? É, reconstruiu a casa de quem tinha que reconstruir, e o resto tá tudo lá aos pedaços, e ninguém faz nada pra ajudar, e aí eu pergunto, cara, e como é que tá? Não, que tá difícil de reconstruir, entendeu? Então, né, ele tava falando que não tá fácil, que as pessoas ainda estão passando dificuldade. E, então, assim, mas a mídia esquece, porque não tem mais graça. Mas não é a mídia que esquece, são as pessoas também. As pessoas querem ver isso, entendeu? As pessoas esquecem porque a mídia esquece, porque a não mídia tem mais esquece graça. Esquece de lembrar, né? É, porque as pessoas querem saber o que tá passando na televisão, o que a televisão tá me dizendo que é a desgraça do momento. A televisão me informa. Eu devo me preocupar com o que agora? Essa semana eu devo achar um absurdo o quê? Me conta aí, Jornal Nacional. O jornal vai e te diz. E é isso, ninguém tem opinião própria, né? E fica difícil ter opinião própria, né? Porque quem é que tá falando, né? O que tá acontecendo? Você não tá de perto pra ver. Infelizmente, a única coisa... Tudo que você se informa é pelo filtro da mídia. E a mídia, cada uma, diz uma coisa diferente, porque o que vale não é mais informar. O que vale é vender mais revista, ter mais acesso no site, ter mais audiência no telejornal, entendeu? É complicado, não tem uma fonte de informação imparcial de verdade, né? Por alto, assim... Não, o máximo que chega é a internet é um pouco mais imparcial. É, você vai ter menos, né? Vai ter um pouco menos de ruído. Complicado. Aí é complicado, sabe por quê? A internet é uma faca de dois gumes, porque ela pode. Ela teoricamente era pra ser mais imparcial, mesmo porque tem muita galera produzindo conteúdo que não tá ligada a nenhuma grande corporação e não sei o que, isso que lá. Mas quando você tira, talvez, as obrigações políticas que as corporações maiores têm, você tem. Uma obrigação com o próprio ego? É, o ego fica enorme e de repente o cara tá dizendo as próprias teorias deles baseadas em nada. Entendeu? Não, assim, tem uma outra coisa interessante que acontece. Tipo, no alemão tinha uns dois twitters de um pessoal que tava lá dentro, morava lá, tweetando sobre o que tava acontecendo, sabe? Sim, não, realmente, a internet ainda tem como você garimpar alguma coisa, só que é aquele negócio, você tem que também filtrar um pouco o ego da pessoa que tá postando, entendeu? Bem, a gente esqueceu de falar que o site teve umas leves modificações recentemente, né? Agora nós temos notícias no Gcast. Ainda não tem muito destaque, porque a gente ainda está modificando o layout para acomodar melhor as notícias, mas dentro de uma ou duas semanas o design da home deve mudar e aí as notícias devem ter bastante destaque. Só que tem uma seção só de notícias lá, dá pra acessar tudo direitinho, sabe? Não tá escondido também, não. Não dá prazo, não. Fala assim, em breve. Logo arrumaremos a home. Não, eu preciso dar prazo, porque aí dá o peso na consciência e eu, de fato, faço, entendeu? Beleza. Se eu falar em breve, esse breve vai durar 6 meses. Eu em breve também devo ficar com um pouco mais de tempo, aí dá pra começar a fazer uns artigos a mais, começar a postar mais notícia também. Eu também vou tentar aproveitar esse embalo de notícias, tá tudo ali no WordPress, ver se eu posto também mais no blog, que anda meio esquecido, tadinho. E vou tentar manter o Gcast atualizado agora, gente. O Johan vai postar notícia também, né, Johan? Vou sim. Só tô meio enrolado agora, mas aí a partir do final de fevereiro eu já tô legal. Então é isso, eu, você e o enrolado do Live Video tentando manter o Gcast atualizado. Ele postando notícias sobre comida, sobre Big Brother, sim. Alguma coisa assim. Sobre macaco que toma banho e ofurô, de coisa que ele posta. Alguma coisa desse tipo. Cosmicolor, issue number 5. Então, a gente resolveu fazer um preview dos animes que estrearam agora nessa temporada. Temporada de inverno de 2011 aí. Nessa a gente separou em duas partes, né? Que vão lá uma metade dessa semana, metade semana que vem. Ou como eu gosto de chamar, primeiras impressões. Primeiras impressões, ou... E a gente tá fazendo correndo antes que as primeiras impressões virem as últimas impressões de novo. Como aconteceu na temporada passada com o Yohan. Porque a culpa também não é nossa também, porque os animes estão cada vez... As temporadas estão agora fechando quase todas em 13 episódios, né, praticamente. Então demora, pô. Até você assistir e dar a sua primeira impressão já acabou. A culpa, na verdade, é de como a natureza trata o tempo, entendeu? Ele é uma coisa muito escassa, que não para de jeito nenhum, não volta. Então, as coisas vão acontecendo e ninguém consegue controlar. Isso é injusto. Concordo. A relação do ser humano com o tempo é muito... Não, é totalmente ridículo. A gente precisa de muito mais tempo. Isso é um absurdo. O dia precisava ter pelo menos umas 72 horas. Não, se você sendo é a natureza... que a hora de trabalho continuaria sendo 6 ou 8, no máximo. Se você vai me dizer que eu vou viver por 60 anos e você vai me dar só 60 anos de vida, de tempo, não, tá ridículo, não tem como. Você precisa me dar mais. Não. Eu tava comentando com o Darko aqui, né? Acho que foi, não cheguei a falar isso no ar, não. Que eu tô bem deprimido, assim, porque eu tô me chegando à conclusão de que eu realmente vou morrer e não vou ter assistido metade do meu HD. E eu tô com um problema seríssimo, porque eu continuo baixando mais e mais coisas, cada vez mais, tem coisas que eu quero ver, assistir, ler, etc. Porque é metade do teu HD no momento que você morrer, né? Não, agora, não, o que já ele tá... Ele continua inflando pra sempre. O que já tá nesse momento já tá complicado, né? Então, assim, eu tô muito deprimido. Que horas que eu vou ver isso tudo, né? Que horas que eu vou consumir isso? Sem contar livros na estante, coisa do tipo. Só vai acumulando, viu? Ficção pra ser consumida. Eu não sei que horas que eu vou fazer isso tudo. Cara, eu me orgulho de... Outro dia eu fui passar as coisas pra minha HD externa, e eu vi que eu já consegui assistir, sei lá, uns 200 GB de anime. Fiquei muito feliz, falei assim, não, tá bom, já dá pra morrer agora. A sua HD externa é fêmea? É, não pode? Não pode, bem. É que eu enfio USB nela, ela deve ser uma fêmea, né? Não, você enfia o USB dela no teu computador, não? Não, não, é um cabo, eu vou lá e espeto ela tem um buraquinho. Enfim. Eu prefiro considerar que é ela, porque ela é quem guarda os meus arquivos, eu confio mais numa mulher. Eu também. Ele vai roubar, se fosse ele roubaria os meus arquivos. Ah, cara, o meu é macho e nunca me deu problema. Então tá bom, onde a gente cruza isso? Depois fica falando que a gente enrola muito, né? Vocês ficam conversando do sexo no HD de vocês. Vamos lá, eu mudei a ordem, então vamos começar com Yume Queen Mary. Por quê, porra? Porque eu separei, eu dosei. Que perseguição é essa? Só que foi praticamente o único que eu não vi direito, que eu não gostei. Vou começar com Yume Queen Mary. Você gostou de Yume Queen Mary, Yohan? Gostei, assim, foi surpreendente, porque eu fico lendo o Sankaku Complex e só isso, né? Não dá tempo de ler mais nada. E o Sankaku que é um problema também... Que é um problema muito sério, né? Que você tá meio que pegando a opinião mais parcial do mundo. Não, tipo assim, eles estavam num ranking, assim, de alguns animes. Todos os animes que tinham escola, eles já estavam lá. Ah, porque agora só fala de escola. É uma protagonista forte, é um protagonista bundão. E o cenário é escola. Aí tava falando disso, né? Aí eles falaram bem mal de... Falaram, não mal assim, né? Mas eles falaram de qualquer jeito de Yukimeki. Yumekui? É, Mary. Yumekui, Mary. Ah, Yumekui, Mary, tá certo. E aí eu fiquei assim meio com preconceito. Eu falei, bom, aí tava na listinha pra assistir, fui assistir e me surpreendi. Eu achei bom pra caramba, eu gostei muito. Eu também gostei bastante. O que eu achei é o seguinte, o visual da história é muito legal, é um dos mais legais, assim, até agora, assim, em matéria de design e animação. A animação em si é muito boa também e tal. Eu só não consegui ficar muito envolvido pelos personagens ali. Eu achei que eles têm muito visual e, pelo menos no primeiro episódio, não me deu muita vontade de... Eu acho que a abordagem deles foi assim, mostrar todo mundo e mostrar mais o cenário do que mostrar os personagens. Então tava mais focando em desenvolver o conceito em si, daquele mundo dos sonhos e tudo mais, do que desenvolver os próprios personagens, né? Você vê que meio que eles conseguiram. Se foi essa a intenção, eles meio que conseguiram. Porque realmente o conceito geral da trama e o visual da história é muito mais interessante que os personagens. Só que isso, pra mim, pessoalmente, é uma coisa que me deixa assim, eu vou ver mais alguns episódios pra ver. Se continuar insistindo muito nisso, sabe que o protagonista ele não é aquele. Ele não é tão neutro, né? Ele tem um pouco mais de personalidade. Ele é meio sacana, assim, gosta de tirar um pouco de sarro das pessoas. Ele tem um poder muito interessante, eu achei muito legal o poder dele. Que ele meio que vê a sua aura, só que ele não vê a sua aura que ele vê em você, não tá relacionado com o seu humor, tá relacionado com os sonhos que você vai ter aquela noite. Só que ele meio que não olha pra pessoa e fala: ah, tua aura tá vermelha e azul, então isso significa que. Não, eles têm um caderninho onde eles mantêm um track. Eles procuram achar o padrão, sabe? Então ele vê a aura de tal cor, a pessoa anota qual o sonho que ela teve aquela noite e eles vão achando os padrões. Então eu achei isso bem legal, sabe? Achei que é um poder pela metade, é interessante. É, e o anime é todo relacionado com esse mundo dos sonhos, né? Ele tem esse sonho com os gatos e é tudo relacionado com isso de ir e voltar do mundo dos sonhos. E tem a Mary, que pelo visto veio do mundo dos sonhos pro mundo real. Uhum. E ela aparece assim do nada, perdida, até que ela encontra o protagonista, e o Mage. Sabe o que eu senti aí? Eu senti uma pontada de Star Driver. O Star Driver começou assim. Começa a história e depois você vai entender. Ah, sim, mas tem vários animes que começam assim. É, não, é que agora basicamente, né? Basicamente, isso é sinônimo de ser anime, né? É te deixar no vácuo na primeira. Não, exatamente, que Star Driver deu meio que uma reforçada nisso, assim, de que você pega a história já andando e aí você vai entendendo conforme você for assistindo. Que é uma maneira de te cativar. Eu senti, assim, uma proximidade, assim, da maneira como eles abordaram os poderes, o mundo dos sonhos e tudo. Então, eu achei que tava ali bem próximo. Ficou bem interessante. Eu recomendo. Enfim, no geral, assim, eu acho que a série tem potencial, mas com relação a personagens, eu ainda não me ganhou totalmente. Eu acho que é uma que eu vou acompanhar. Eu já vi o segundo episódio e eu já percebi um probleminha. Tá entrando muito personagem o tempo todo. Então, sei lá, no segundo episódio já tem mais 3 personagens que não tinha aparecido no primeiro. Aí você fica pensando que esses 3 personagens vão ser mais desenvolvidos no próximo. Só que aí mostra o preview do episódio 3 e o preview é todo sobre uma outra personagem nova, sabe? Então tá aparecendo personagem demais e eles estão sendo muito pouco desenvolvidos. É, mas aí que eu falo, talvez aí tenha essa puxada do Star Driver, porque Star Driver é a mesma coisa. É, já deve ter uns 50 personagens diferentes. Aí agora começou a segunda fase do anime, né? Começou o 13º episódio. Agora eles estão focando mais nas histórias e usando os personagens que eles trouxeram. É possível. É uma coisa que a gente pode ser que seja por aí. É que tem que ver assim, é que a gente não tem informação, né? O Japão dispõe poucas informações sobre a série, né? Então quem sabe se essa série for ser um pouco mais comprida, talvez ela se desenvolva um pouco melhor, né? É, você literalmente vai descobrir junto com o anime. É baseado no mangá de 2008 e o estúdio é o JC Staff. Beelzebub, e aí, Live Joe? Gostou da bundinha peladinha? Eu ficava com uma de não vi, não li e não gostei com relação ao mangá, né? Porque eu sempre falo que eu não acho graça de bunda de bebê japonês. Eles adoram isso, eu não gosto disso. Mas eu gostei do anime. É uma comédia nonsense, assim, há muito tempo que não aparecia uma comédia maluca de ação japonesa dessas mesmo, sem o menor compromisso com nada, né? Eles não têm de propósito nenhum, o menor compromisso com nenhum tipo de lógica interna ou de, sabe? Nenhum comprometimento com nada. Qualquer coisa pode acontecer ali e é por isso mesmo é tão divertido, né? Pois é, a história é... O Oga, ele é um delinquente muito conhecido, né? O famoso arquétipo protagonista delinquente japonês, que ele é o cara fortão que bate em todo mundo. Ele é meio que uma lenda no submundo delinquente. Eles estão lá numa escola que é uma escola só de delinquentes e pessoas problemáticas, uma escola bem... Toda quebrada e pichada, né? E aí ele acha esse bebê, que é um bebê... Elétrico. Que dá choque e é meio Pikachu, que ele faz... E faz uns barulhos. O anime... Moe Baby, né? Moe Baby. É, o anime ele não explora tanto o moe do baby. O mangá não explora tanto o moe do bebê, ele não é assim... Nossa, o anime é só olhos compridos e cara de choro, né? Sim. É só isso. Sim, o mangá não bate tanto nessa tecla, o foco é mais no Oga mesmo. Só que o anime deu uma extrapolada nisso até pra vender o mascote. Só que esse primeiro episódio deu até uma exagerada, sabe? Podia ter... Eu fiquei assim, assistindo, porque vocês já tinham ouvido vocês falarem sobre, né? O Dark, principalmente. E eu fiquei assistindo assim, caraca, eu não tô entendendo nada, porque que maluquice do caramba, né? É tipo assim, a história mais clichê possível, que é de batalha, né? De tipo de vamos sair na porrada pra ver quem é o mais forte, mas com um elemento mais bizarro que eu já vi. E não tem tanta porrada, no fim das contas, sabe? A porrada não é o foco principal. Eu ia perguntar pra você sobre o que é isso, que tipo, como se desenvolve essa história? É uma história de humor, sabe? O foco tá no nonsense, deixa o mundo nonsense mesmo. A porrada tá ali sim, Só que você vê que a própria história não dá tanta importância assim pra ela. Foi uma das histórias que mais dá curiosidade se continuar assistindo, assim, nesse sentido de que não dá pra... Pra quem não leu o mangá, tipo, eu não li o mangá, então eu tô nesse mesmo barco. De que não dá pra saber como que a história vai seguir, porque é muito louco. Porque, sei lá, o bebê sai do meio de um cara fortão que tava nadando pelo rio. É comédia corporal total, assim, né? Tipo, zoeira com... Usando tudo que possível, assim, né? E o bebê tá lá porque o... Não, e só o fato de ser o bebê que é o senhor do inferno e vai ser responsável por destruir a humanidade. É, ele é o bebê filho de Satã. Isso que ele é. E toma aí, cuida dele pra mim, pra ele poder ser um bom senhor do mal. Satã falando, pra mim foi muito engraçado, né? O senhor do mal lá, sei lá como é, quem que é. Não, pra começar, ele é um carinha que vive de costas. Inclusive, no escritório dele tem um quadro com a foto dele de costas. Ele tem um capacete bem, aqueles capacetes redondos meio Dragon Quest, e ele tá jogando PSP e fala, ah, eu tenho que dominar a Terra, né? Pô, mas tô com preguiça, manda meu filho fazer isso daí, eu tô aqui jogando, tá legal. Não, e ele fala como se fosse aquelas garotas, sabe, aquelas ganguru, aquelas garotas que se, ficam todas, né, que se escurecem e tudo, assim, ele usa o sotaque delas, assim, então é engraçadão, tipo assim, pô, o cara é o imperador do inferno e fala desse jeito, ele precisa ir dominar o plano, só que a agenda dele tá cheia, né, tem muita coisa pra fazer, falou, bom, manda meu filho pra fazer isso, que ele é pequeno demais. Então, arruma alguém mal pra cuidar dele. É, o bebê meio que se apega a quem é mal, né? Quando você é mal, ele vê que a pessoa é malvada, ele percebe que a pessoa é malvada, ele fica com os olhinhos brilhando e se agarrando da pessoa. Não tem aquela história de um samurai que carregava um bebê nas costas? Que isso é bem famoso até. Isso é Lobo Solitário, mas também tem uma lenda com essa história que eu não lembro exatamente. É, né? Então, tipo assim, é meio Lobo Solitário com Yu Yu Hakusho, né? Assim, o legal dessa história é o seguinte. O que é mais engraçado e dá mais vontade de assistir é que pega essa coisa que a gente não via anime há muito tempo de não se preocupar com moral ou com ética ou coisa assim, ou com lição de moral no final. Então meio que você não vê, porque a história poderia muito bem ser o bebê do inferno que vai cuidar com o cara, mas o cara vai ensinar o bebezinho demônio a ser bonzinho, o demôniozinho vai ver. Não, o cara não presta mesmo. Você vê mangá shonen surgir assim, mas normalmente não virou anime ou são cancelados, sabe? Dessa vez não, virou e é um anime que, sei lá, passa coladinho com o Naruto, né? Não, é aquela coisa. Tem até um reloginho na tela. Não, aquela coisa assim, o plano, assim, ninguém tá preocupado em ensinar nada de bom pro garoto, não. O garoto é mau, o cara é delinquente, é isso aí. E até a segunda ordem, o garoto vai crescer pra ser o destruidor da humanidade, entendeu? Beleza, vambora. Não, mas eu vou assistir, porque eu tô curioso, porque parece ser bem engraçado. É que eu espero que em algum momento alguém ponha uma roupa naquela criança. Não vão pôr. Vai continuar pelado pra sempre. Tem umas piadinhas mais pra frente com isso, sabe? Quando uma mulher encontra ele e não sabe de nada, sabe? E acha que é filho do Oga. Ele fica, gente, bota uma roupa nesse bebê, sabe? Que pai relaxado você é, ficando andando com esse bebê pelado pra cima e pra baixo. Eu sou assim, a única ressalva que eu tive foi isso, de que eles parecem que eles usam demais certas piadas, poeira do choque, tudo explodindo. Isso não tem tanto no mangá e eu espero que diminua um tom no anime também, porque se continuar no mesmo ritmo do primeiro episódio vai ficar chato. Tem tudo pra ser ótimo, agora se todo episódio ele der choque e explodir a sala 10 vezes por episódio, realmente vai ficar meio incômodo. Então eu espero que... Você já fez o efeito e aí só usar de novo, vai lá e bota aquele bebê explodindo e pronto. Porra, sacanagem, né? Tipo, tomara que eles tenham outras piadas aí na manga. E quem fez o Beelzebub, que tá fazendo, é o Estúdio Perro. O próximo, tem que respirar antes de falar o nome. Onichan no koto nanka zen zen tsuki janai da karane. Eu não gosto de você de jeito nenhum, irmão mais velho. Pois é, e tá sendo chamado pelos japoneses de Ochinko, em referência aos genitais masculinos. É, porque é mais fácil de falar. Bem mais fácil. E também tá sendo conhecido por aí pelo Twitter, pelo cara do Guiabo e pelo pessoal, pelo cara lá do MBB Anime Kenkyukai, não sei falar o nome daquele blog porque é muito complicado, como o anime da Olivia Palito. Eu conheço aquele do Onichan. É, aquele do Onichan. Aquele do Onichan. O que você achou, Yo? Cara, sei lá, eu vi um comentário por aí de alguém falando que é o Oren no Imoto ao contrário. Definitivamente não, é outra coisa, sabe? E ruim, e com um traço ridículo. Não, cara, ele é tipo assim, uma tentativa de copiar o Oren no Imoto através de um hentai pra fazer pros otakus que tem medo da Kirino, saca? Tipo assim, o otaku que teve medo da Kirino e não queria uma personagem de tsundere, ele queria uma menina assim, sabe, mais jogada e quer ver um hentai baseado nisso, vai assistir essa porcaria aí. Eu prefiro não relacionar Erol com Oren no Imoto, sabe? É outra coisa, completamente diferente. Heresia. Ah, mas que lembra, porque o logo é igual. Por que que o nome é comprido? É pra não chamar atenção, pra relacionar. O nome comprido é a mesma temática, realmente. É, só que inversa. Ah, assim, que... o negócio é o seguinte, é, começando pelas partes positivas, porque tem partes positivas. Tem? Qual? Né? Também achei. Não, a parte positiva que eu achei é o seguinte, bom, você quer fazer uma coisa que é praticamente um, enfim, um pornô sem história nenhuma e tal, é, acho legal que pelo menos eles encararam esse tema de uma forma um pouquinho criativa, que foi botar a própria protagonista meio que consciente do efeito que ela tá causando, então ela meio que tem essa coisa quase que metalinguística dela fazendo as coisas de propósito, porque ela sabe que aquilo vai afetar o irmão dela, que secretamente é um pervertido, e que meio que representa os pervertidos que estão assistindo. Tem planos, ela tem vários planos, vários joguinhos que ela faz pra atrair ele, atrair o irmão. Agora, o que cansa um pouco é realmente que dá pra ver que aquilo ali é feito pra otaku, enfim, se ele quer. É um hentai, cara, é um hentai. É por isso que eu falei, deveria ser, se fosse um hentai de vez... E pronto, seria muito mais honesto. Não, o que cansa um pouco é isso, é o fato de ser um hentai e fica tentando não ser, né? E passa na televisão e blá blá blá, isso é meio chato. Não, que nem, eu assisti o primeiro episódio antes da gente combinar de fazer o preview, né? Aí depois eu falei assim, bom, não, vou assistir o segundo episódio porque eu já tinha apagado aquilo da minha mente. Eu não assisti o segundo ainda. Não, aí eu fui assistir o segundo. Cara, eu vou te falar, se tem alguma coisa com menos frames do que esse segundo episódio, só se for um quadro mesmo. É tipo assim, os caras fizeram com 20 reais, 20 ienes, 20 ienes é muito pouco, 2 mil ienes os caras fizeram. É tipo assim, o tempo todo, frame parado, o cara com a cabeça baixa, com o cabelo na frente da boca, pra não fazer a movimentação da boca. Dentro da boca? Nossa, cara, é uma porcaria e aparece, sabe, tipo assim, vai virando um aranha agora, vai ficar aparecendo várias personagens novas, e aí tem uma hora que a menina pega ele no meio da escadaria, no meio de uma praça, começa a fazer um monte de putaria, e sabe, um bagulho, tipo, totalmente desnecessário, besta, puramente masturbatório, assim, saca? Sim, cara, e o protagonista... Mas é por isso que eu falo, por que essa porcaria não foi feita como hentai logo pra sair direto? Vez, né? Em vídeo, seria muito mais honesto, o público-alvo assistiria de boa, o público que gosta dos animes da temporada não estaria falando mal, porque nem saberia que isso existe. Acho que ia faltar dinheiro, sei lá, talvez eles não tivessem, cara, patrocínio, lá, né? Ninguém patrocina pornô. Deve ser tipo assim, que nem falou no Oreno Imoto. Ah, você tem um spot na televisão, precisa passar algum anime nesse horário. Foi cancelado o que era pra ser exibido originalmente, nós temos essa porcaria pra pôr no lugar. Foi, acabou. O personagem principal, cara, ele não é um protagonista neutro, não. Ele passa dos limites e ele é completamente retardado. Ele tem problemas mentais absurdos, ele é lento de pensamento, sabe? Você percebe que ele é aquele cara que você fala oi e ele fica... Ele é irritante, a garota é irritante, não tem nada de bom, assim, em nenhum aspecto. Eu até gosto da garota, sabe? Até uns planinhos interessantezinhos pra pegar o irmão, sabe? A única coisa boa no anime foi isso. Ela tem umas jogadas legais pra pegar o irmão. Eu só achei legal o fato dela ter consciência. Ela é dissimulada, sabe? O fato dela ter consciência do que tá acontecendo ali, entendeu? E como o Johan falou, o traço é bem peculiar, né? Eles estão todos muito girafões e enormes e magrelos e com as ancas largas. É tipo assim, queremos ser o Clamp, fazer pessoas com pernas de 2 metros, só que não temos habilidade pra isso. Aquela coisa caricata, meio realista, meio magro, meio forte, sabe? Fica aquela coisa... Sem contar que ela sempre tem que ir com a bunda pra cima, né? Por qualquer motivo, né? Ela, desculpa, Shimapan. Ela só usa Shimapan, né? Só. Só a calcinha listrada. Só tem Shimapan. Todas as personagens que apareceram até agora, todas elas usam Shimapan. Tudo é motivo pra porcaria da saia levantar, cara, ela botar a bunda pra cima. A única coisa que dá pra falar é o seguinte, que no primeiro episódio eles deixam bem claro que eles não têm o relação consanguínea e que aí eu ligo aquele ponto que vocês falaram no cast, né, agora de censura, vocês falaram, né, de que será que eles vão lançar um agora, né? E então eles deixam bem claro, repetem umas 30 vezes, tipo assim, sabe, no flashback. Ele não é meu irmão, ele não é meu irmão, ele não é meu irmão, ele não é meu irmão. Fica repetindo sem parar, sei lá, talvez pra escapar da tal da lei. Quem tá fazendo é o Zex, que é um estúdio que eu não sei mais o que que fez, nem conheço. Eu espero que eles nunca tenham feito nada, espero que não voltem a fazer nada que não seja visual novel. Com certeza não importa o nome do estúdio, são chineses que estão animando, com certeza. Coreanos, é. Os chineses e coreanos, todos com uma bola de ferro amarrada no calcanhar. São presidiários coreanos, né? Ou seja, não assistam, não desperdicem a banda. Não, isso aí eu digo com firmeza, cara, não é nem aquele caso que é tão ruim que fica bom. Não é, não tem nenhum valor. Sei lá, só um caso absurdo que você não tem nada pra fazer, uma garrafa de vodka. Se você for um moleque de 11 anos, que você não sabe o que fazer pra aliviar o excesso de hormônio que tá escapando pela sua orelha. Ah, você tem internet, pô, vai fazer outra coisa. Vai assistir. Não, mas aí você é um otaquinho, sabe? Aí você tem 11 anos e gosta de anime. Esse você gosta de ver. Se você, o próximo se é que... você tá com muito hormônio, veja Queen's Blade, que seja. O próximo é o que vai dar mais pano pra manga, que é Madoka Mágica, do, o Mahou Shoujo do Shaft. Que é. Puella Mag e Madoka Mágica. Puella Mag e Madoka Mágica. É o Mahou Shoujo do Shaft, que desde que foi anunciado eu tô muito curioso pra assistir. Porque é o Mahou Shoujo, porque é do Shaft, porque é do cara, do mesmo diretor lá de Bakemonogatari, de Zetsubou Sensei. Então, Tem Yuki Kajiura na trilha sonora. É, tipo, uma. Ah, beleza. Qual vai ser a versão deles pra esse mundo de Mahou Shoujo? Você sabem que Puella Mag não é... É latim, não é espanhol. É latim. Quando eu vi, assim, dá a impressão que é espanhol, né? Mas é latim. E eu achei que fosse italiano, não sei. É Mahou Shoujo em latim, né? Garota Mágica. E assim, o traço... só o fato deles terem jogado randomicamente esse nome latim no título já prova um pouco do que vai ser essa série, né? Porque Shaft é Shaft, né? O anime tem um traço muito bonito, né? Ele tem um olho meio rabiscado, meio mangá. O traço parece um traço de mangá. Não é como o Horu Musou que a gente vai falar na próxima parte, que é um mangá animado praticamente. Mas ele tem um traço que remete muito ao mangá. E é uma coisa que eu percebi nessa temporada, que tem rolado ultimamente, não só nessa temporada, mas nas anteriores também, uma variedade muito grande de traço, né? A gente não tem mais um traço padrão de anime. Parece que cada anime tá tentando estilizar o seu próprio traço de uma forma como é no mangá. A gente não tem mais o traço padrão da época. A gente tá tendo uma diversidade grande. É, se eu fosse descrever, eu diria perfeito. É muito bom, sabe? Sabe por quê? Bem animado. É assim, você vai lá, você se propõe a algo, estabelece uma proposta, você chega ao público, diz o que você vai fazer, e a maioria das pessoas não consegue cumprir 100%. Não, conseguiram. Dessa vez alguém conseguiu. É tipo assim, eu fiquei pensando, né? Por que que o Chef consegue reinventar tantos estilos diferentes de formas tão simples? Porque você vê assim, Mahou Shoujo tem de monte e milhares de porcarias. Por que que do Chef ficou tão bom, né, cara? Eu vi gente falando que a trama é muito simples. Eu definitivamente não achei, cara. Mas eu acho assim, você porque... tem que analisar sempre da perspectiva de proposta e o que foi realizado. É que negócio, Mahou Shoujo não é conhecido por ter tramas complexas desse gênero. Então até, digamos que é o Mahou Shoujo mais complexo que eu já vi dos que existem, né? E eles fazem, ele tem um clima muito dark, né? Ele tem uma música muito tensa e tem situações muito tensas. A minha sobrinha, ela vê A Garota de Cabelo Rosa e ela senta pra assistir do meu lado. E eu fico com medo, porque eu não sei, sabe? É um anime que parece que a qualquer momento pode acontecer uma coisa muito assustadora, muito não pra criança, sabe? Visualmente falando, assim, sim, o anime é um espetáculo, né? Não só pela animação ser bonita, mas quando ela entra naquela outra dimensão lá e tal... Eles usam a famosa... O Chef adora fazer animação em recorte. É, aquelas colagens, aqueles padrões sobrepostos, é uma coisa bem perturbadora, bem intensa. Eles usam bastante isso em Zetsubou Sensei e no caso de Madoka Mágica. Bakemonogatari também, entendeu? É tipo assim, porque o Chef, eles sempre focam no roteiro e nos personagens. Então, tanto que tem muita gente que reclama do Bakemonogatari que, tipo assim, tem muita cena no meio parado assim, sabe? Tela vermelha e a fala. Tela vermelha. Então, tipo assim, dá uma... Não tem animação ali. Mas por quê? Porque a ação ali tá na fala, tá no diálogo dos personagens, na maneira como eles estão interagindo. Então, é sempre esse o foco nisso. Por isso e não deixa de ser uma economia, né? Dinheiro uma hora acaba, não importa quão bom o estúdio é. Claro. Então, assim, é engraçado que ele é bem colorido e tem muitas cores, sabe? Como uma Mahou Shoujo, só que eles dão uma saturada na cor que não quebra esse clima dark que o anime tem. E tem umas sutilezas também, sabe? Tem alguns gestos que você consegue perceber em relação aos personagens, principalmente a personagem principal e a mãe, tipo, sabe? Em termos de expressão corporal, é o melhor título da temporada, assim, em termos de cuidado na animação, nos detalhes pequenos, assim, né? É, porque geralmente quando, enfim, às vezes quando tem que economizar mesmo, eles têm que abrir mão de alguns movimentos menores, assim. Já o Chef pode se dar o luxo de explorar pequenos detalhes, assim, de cada personagem. Então elas meio que se movem de forma distinta uma das outras, etc. Foi bem legal. Aham. E o segundo episódio explica um pouquinho mais da trama. É, porque assim, em matéria de trama, o primeiro episódio em si não te revela praticamente nada. Ele é uma viagem visual mesmo, e pra você se encantar mesmo com os personagens, mas ele não entra a fundo no que tá acontecendo. O segundo episódio mostra que vai ter uns certos questionamentos que você não vê em Mahou Shoujo, porque já terminou o segundo episódio e você não viu a protagonista se transformar, pra começar. Você tem três protagonistas, né? Três Mahou Shoujo e por enquanto só uma delas se transformou. É, tipo assim, o foco vira essa ambiguidade ali do bem e do mal, porque você não sabe o que tá acontecendo, você ainda não tá entendendo a situação, você ainda não tá incluso naquele mundo, então você não sabe quem é que tá certo, quem é que tá errado, o que que tá acontecendo de verdade, isso você ainda não entende. Isso é uma maneira muito interessante de ela ainda não se transformou porque é uma escolha que ela tem que fazer, né? É um risco que ela tem que correr e ela ganha coisas. Parece que quando você se torna uma Puella Mag, você se torna uma Mahou Shoujo, qualquer desejo que você tiver se realiza, eles te dão isso, só que em compensação você tem que botar sua vida em risco. Aquele bichinho bonitinho lá é Lúcifer, né, cara? É, pois é. Fica ali tentando a garota. É bem assim, você vende a sua alma, né? Fica ali tentando as meninas pra ir pro lado dele, né? Uma coisa bem assustadora. E é legal porque, se você for pegar... Hoje em dia a gente acha isso pesado pra criança, mas se você for pegar os contos de fadas clássicos, eles são todos muito assustadores e muito darks, né? Uhum. Então esse desenho meio que se utiliza meio disso, dá a impressão que é uma história pra crianças, mas no estilo da, sabe, da Branca de Neve original, do João e Maria original, né? Que é uma coisa bem cheia de discussões filosóficas, assim. É porque assim, né? Eles sabem que o público japonês é um público muito mais velho. Então você não faz uma coisa voltada pra criança, né? É, esse Mahou Shoujo é como Nanoha, né? É uma Mahou Shoujo que ele é feito pra otakus, ele não é feito pras garotinhas. Entendeu? Então eles discutem muito isso, dessa questão da recompensa e do que você tem que pagar, de algum crime que você pode cometer, porque qualquer desejo que você possa ter, pode ser uma coisa terrível. Você pode desejar uma coisa que pode ser horrível pra outros. Então essa questão de crime e punição, saca? Essa coisa de mesmo do sentido da vida. No segundo episódio, elas falam muito sobre isso, né? De como que elas discutem o que seria tão importante pra elas, o que elas pediriam. Eu, né, só tenho uma crítica a fazer. Nesse segundo episódio tem uma cena de ação de uma das Mahou Shoujo, né? A única que se transformou até agora, contra as tais bruxas que são quem elas lutam, que são essas criaturas do outro mundo, que é um mundo de animação e recorte. Ele é todo feito com aqueles recortes psicodélicos do Shaft. E eu achei a cena de ação um pouco complicada, porque a animação convencional não interage muito bem com a animação em recorte, sabe? Quando você tem elementos dos dois interagindo diretamente, você tem a garota tá dando um chute na bruxa, sabe? Parece que ela tá dando um chute no nada. E tem uma folha atrás dela. Essa é a impressão que me deu. Eu não acho. Pra mim, foi uma representação ali da ambiguidade ali mesmo, sabe? De que você não consegue identificar o inimigo. Ninguém chega a conversar, ninguém chega a falar com o inimigo, nada. Elas veem uma situação e imediatamente assumem um ponto de vista e partem pro ataque. Então, na minha opinião, pode ser que elas estejam erradas, sejam elas as erradas. Então, de que a questão ali é que eles deixaram bem separados os dois mundos. Esse negócio da série as erradas, bem lembrado, me deu essa... Chegou a passar isso pela minha cabeça quando eu tava assistindo, tipo, seria legal se no final das contas, porque... Eu não consigo acreditar naquele bichinho, né? Então, pra mim tá enganando as garotas usando elas. Esse é o problema, eu achei aquele bicho tão escroto que passou pela minha cabeça, pô, de repente no final das contas, quem garante que ele tá só porque ele é branquinho, bonitinho, entendeu? E todo o resto é dark, talvez a série esteja justamente brincando com isso, sobre a nossa impressão frente a esses estereótipos. Já vai ver tudo que é esquisito e é sombrio, na verdade, é do bem. E aquele gatinho bonitinho, fofinho, é um filho da puta. Só que terminando essa minha parte da animação, da cena de ação, o próprio Shaft parece perceber isso, que ele coloca elementos do monstro que são em animação convencional. O monstro tem tentáculos, que são em animação convencional. Eu acho, pra mim foi brilhante. Aquela cena foi uma das melhores cenas de ação. Pra interagir melhor com as personagens. Então acho que é bem capaz que nos próximos episódios eles trabalhem um pouquinho mais e essa minha crítica específica do segundo episódio não vale pro resto. Mas assim, excelente, provavelmente o melhor anime da temporada, pra mim. Eu também acho. Sabe o que deu a impressão pra mim ali com aquela batalha? Deu a entender que, na verdade, aquela bruxa poderia ter sido algum dia uma Mahou Shoujo. As possibilidades são, entendeu, muitas. E de que ela perdeu... são muitas, mas assim, de tipo de que você vê ali que aquele ser ali perdeu a humanidade totalmente, perdeu a forma, perdeu tudo. A única coisa que se manteve foi a sede. A sede pelo poder, a sede pelo... Saca? Então é tipo assim, aí, se ele for um ser criado pelo aquele bicho branco maldito, entendeu? Você entra nesse sentido de que o que é o bem e o que é o mal, como é que você vai, né, vai raciocinar sobre isso? Porque o bem e o mal, na verdade, é só um reflexo da amplitude da vida, né? Porque é da onde você pode chegar. Eu acho bem provável que esse seja um anime que a gente vá voltar nele quando ele acabar. Um review. Tá, espero que sim. Se eu só quero só falar um negócio, cara. Aquele banheiro da Madoka parada psicodélica, não, um banheiro gigantesco. Cheio de espelhos, assim, vidros, assim. É um negócio fantástico, cara, fantástico. Eu fiquei babando. A escola delas é bizarra, né? A escola é tipo fantástica. Tipo umas jaulas, ela, né? Tem uma hora que ela senta... Não, e ela senta, a cadeira vem pra ela, assim, sozinha. Mas não é uma jaula, porque é toda de vidro. Como se fosse as crianças ali engaioladas. Me deu essa impressão um pouco, assim. Mas não é muito melhor do que se fosse concreto? Não, não parece... Eu achei legal. Mas eu achei o design dos móveis, das casas, de tudo. Achei fantástico, cara, fantástico. Uma atenção aos detalhes que só o Shaft faz mesmo. Card Fight Vanguard. Puta que pariu, cara. Esse, eu nem gastei. Olha que eu cheguei a baixar o Doni, aquele Donnie-chan, eu cheguei a baixar. Ou seja, pra Vanguard eu não ter nem baixado, é pra você ver o nível. Pra mim ele é pior. Sacanagem, do que aquele Donnie-chan. O Johan viu o Card Fight? O Darko foi lá e falou: você tem que baixar, porque eu gostei por causa disso e daquilo. E a única coisa que eu quero falar é o seguinte, cara. São 10 centavos um mega que eu quero de volta. O episódio foram 200 mega, eu quero de volta o meu dinheiro. Eu não entendo por que essa criatura gostou, assim, é uma coisa totalmente nostálgica. É porque ele tá muito conectado ainda. Cara, eu também tô conectado com os meus 13 anos, só que os meus 13 anos não foram regados a Yu-Gi-Oh! Os meus foram! Tu era pra ter sido, cara, acabou com a tua cabeça, fritou seus neurônios. Não, cara, se você fosse 5 anos mais... Não, você não é porque você não gosta de jogos, enfim. Cara, eu tenho... Não tem como alguém gostar de Yu-Gi-Oh! Isso é normal. E não tem como alguém gostar de Card Fight Vanguard e tá vivo, sabe? Vanguard é Yu-Gi-Oh! All over again, sabe? É o mesmo clima. Justamente! Só que... E com, mas feito com um terço do não, dinheiro, cara. Mas, cara, aquele negócio. Yu-Gi-Oh! Pelo menos, você pode falar o seguinte. Tem uma trama mínima naquele primeiro arco que é legal. Vanguard não teve ainda. Tem aquela coisa das táticas das batalhas que é interessante. Você fica sempre esperando como que eles vão fazer pra ganhar. É legal. Mas Vanguard tem isso. O problema de Vanguard é o seguinte, é um instituto... Você nem assistiu! Cara, mas eu vi as imagens, cara, eu vi todas as fotos. É praticamente... Eu vou falar... Assim, eu quero ver você falar que não é isso que eu vou falar. É praticamente um institucional feito pra vender junto com o baralho. Assim como Yu-Gi-Oh! Mas Yu-Gi-Oh! Pelo menos, ele se preocupa, porque como Yu-Gi-Oh! Inicialmente era baseado no mangá, que não foi feito inicialmente pra vender carta, então, ainda que... Entendi. Ainda que sutilmente, tem uma história ali, por uma vida própria. Chegou no Brasil, chegou o anime do Yu-Gi-Oh!, mas não chegaram as cartas oficialmente, certo? E essa porcaria desse Vanguard não vai chegar Vanguard nada. Vanguard foi feito especificamente pra servir de promoção pro jogo de carta. E eu concordo em número, gênero e grau com vocês. Só que ele gosta. Eu gosto do jogo de cartas, esse é o problema, sabe? Então lança, assim como eu falei, enquanto o Nichan deveria ser mais honesto e ser um hentai, Vanguard deveria ser mais honesto e sair como um DVD brinde. Quando você compra a carta, você põe, aprende a jogar e acabou. Entendeu? Um episódio só. Mas aí não ia ter a propaganda, caramba. Perderia todo o sentido da parada. Então fizesse um anime bom, com uma história, uma coisa legal. Sabe o que eu posso falar uma coisa? Existe um jogo chamado Magic. Que se exploda o Magic, cara. Cara, por que que não tem nenhuma pessoa, nenhum estúdio que chega pra Wizards of the Coast e fala assim, por favor, nos deixe fazer um anime sobre essa birosca? Eu vou te falar uma parada. Eu vou te falar uma parada. Fica quieto. Eu adoro TCG, só que eu não suporto Magic, porque eu gosto de TCG japonês, eu gosto dessa coisa besta, infantil, de gente inflamada, gritando, de você, sei lá, levar dano no jogo de cartas na tua mesa e você cair pra trás, sabe? Isso é muito legal. Isso era marginalmente legal em Yu-Gi-Oh! Em Card Fight não é legal. Em Card Fight você não tem os hologramas, né? O pessoal é meio esquizofrênico. O que eles fazem é o seguinte, você começa a jogar e você se imagina no mundo. Então quando você vê as cartas representadas, são os dois caras esquizofrênicos ali imaginando a batalha. O mangaka de Yu-Gi-Oh! Tá envolvido nisso? Não tem uma história dessa? Não, ele tá envolvido no próximo Yu-Gi-Oh! Que... Não, mas tem gente de Yu-Gi-Oh! Envolvido nessa... Não sei, tem? Eu li sobre isso. Alguém envolvido na série original, algo assim. Então quando eu vejo um anime desse tipo, eu penso só nas regras, na dinâmica do jogo. Eu gostei da dinâmica de Vanguard. Como eu não gosto da dinâmica de Bakugan, que não há dinâmica. Você jogar bolinhas em cima de cartas, até hoje eu não entendi aquele troço, que não faz sentido algum, né? Não funciona na vida real. Bakugan é um jogo que não funciona na vida real, sabe? Vanguard funciona. E mesmo tendo só monstros, dá pra ter bastante estratégia ali. Eu achei bem legal. Eu gostei. Mas eu gostei... Morre. Que fique bem claro pra quem tá ouvindo. Eu gostei por uma patologia minha. Em todo o resto, eu concordo com os dois. Cara, não faça isso. Não, é aquela coisa. Ele sabe que é uma porcaria, mas como ele gosta de Yu-Gi-Oh! Por algum motivo misterioso, ele curtiu. Se você me indicar um anime desse de novo, cara, eu te juro, velho. Eu vou até aí pra... pegar um CD, gravar ele num CD e dar com ele na tua cara. Vocês são dois velhos rancorosos, sabe? Azedos. Cara, ninguém pode falar isso de mim, cara. Por favor. Mas eu tenho limite. Então vamos pro próximo. Quem tá fazendo o Vanguard é o TMS Entertainment, que eu não conheço também. Caras aí, incompetente. Dragon Crisis, que esse sim eu também não consigo entender, que o Laird se interessou muito por ele. Muito, né? Assim, o que eu falei é o seguinte. O interesse era maior antes de assistir, depois que você assistiu, você deu uma brochada. Eu tava animado porque eu gostei muito do traço, e eu gostei muito das cenas de ação, e eu espero muito que eles foquem cada vez mais nas cenas de ação, porque quando eles... A parte do episódio que tentou fazer um draminha foi idiotinha, porque... Eles começaram a querer imitar vários animes ao mesmo tempo ali. Aí quando começou a querer virar Chobits ali... Porque aquele negócio, não adianta você querer ser outro anime se o seu personagem não tem carisma suficiente pra virar uma coisa única. Então, eu não tenho problema quando uma história repete outra. Eu tenho problema quando repete e fica pálida com relação à história original. E foi meio que aconteceu ali. Como eu sempre, esse é só o primeiro episódio, então não sei, tipo... Os pontos altos pra mim do episódio foi realmente a arte do episódio, o traço e a cena de ação. Agora vamos ver se os outros episódios, se eles vão focar mais nessa parte de ação, de conspiração, e menos na parte do draminha, que, enfim, o protagonista é meio irritante. Assim, eu fiquei surpreso, até porque eu achei que ia ser pior. Eu ainda achei que alguns elementos foram bem aproveitados. A trilha sonora até que é boa, o character design até que é bom. Só que, ai, cara, por favor, a prima gostosa, que dá mole pro moleque de 13 anos. Não, eu achei não, legal, assim, eu achei... Sabe, essa parada de it feelings, assim, sabe... Aquela sensação eti o tempo todo. O tempo todo tá rolando alguma parada mais. É um anime que rola uma tensão. Esse anime rola a verdadeira tensão sexual, que é o quê? A qualquer momento pode virar putaria, né? E você não sabe exatamente quando vai acontecer. Não vira, né? No primeiro episódio não virou. Não vira, mas a qualquer momento pode virar. E o preview do segundo episódio parece que. Eu não vi. Você viu o segundo episódio, Johan? Não vi. O preview. Eu vou continuar vendo. Eu gostei o suficiente pra continuar vendo. Não? O preview deu a entender que o foco vai ser bem na ação, né? Teve bastante cena de ação. E as cenas de ação são legais. Eu acho que. Se eu for apontar uma coisa que eu gostei em Dragon Crisis, foram as cenas de ação. Eu gostei. Agora, é lógico, por exemplo, sei lá, nego usando fireball de dentro da mala de um carro, esse tipo de coisa, achei legal. Agora, aquele negócio, se você também realmente tem pouco tempo pra assistir coisas, e você quer assistir ótimas cenas de ação no anime, você vai ver tipo um Black Lagoon, que a gente já falou aqui, que você vai ter ótimas cenas de ação muito melhores, e você vai ter personagens interessantes, etc, etc, etc, etc. É, Dragon Crisis é mais uma coisa assim, você também tem que ter certas patologias pra você gostar, por exemplo, esse é... comunicou com algumas patologias minhas, que é o quê? Me lembrou um pouco o clima de quando a TV Globinho passava animes bons e eu era menor. E, sei lá, Digimon, sabe? Teve um efeito parecido com o que o Vanguard teve comigo. Né? Rolou algumas coisas nostálgicas em mim, enfim. E eu gostei muito do traço. E eu achei o seguinte, foi o que eu falei, seria que, de repente, um bom anime pra passar na TV aberta brasileira. Tirando a parte da tensão sexual um pouco, né? Mas, de qualquer forma, não sei no resto da série, mas no primeiro episódio fica só na tensão, então poderia passar, assim, acho que sem grandes problemas. É, eu acho assim, tem esse clima shonen de ação legal, nas TVs Globinhos da vida, mas ao mesmo tempo, ele não é uma porcaria desanimada tipo Bakugan, entendeu? Ele não é um Bakugan e o Yu-Gi-Oh! Da vida que é mal animado, mal desenhado, mal tudo. Tipo, ele é bem desenhado, ele tem um cuidado artístico legal. Então, seria maneiro pra passar na televisão, assim, daria um gostinho diferente pra pessoal, de repente, não sei. Tem um anime que passou na temporada de verão japonesa, que foi o Asobini Kuyo. Cara, eu acho que as cenas de ação são melhores, o cara de design é melhor, e a temática é basicamente a mesma, só que você substitui o dragão por alienígenas com orelhinhas de gato. Eu não vou assistir de novo outro anime desse, assim, sabe? Essa parada de que nós não somos um hentai porque nós temos cenas de ação, entendeu? Mas, cara, tá ali aquele ultra lolicon, que é a minazinha que tem a cara de 10 anos e que não sabe nem falar, ou seja, remetendo a um bebê, saca? A criança mesmo, né? Sabe nem falar. É, assim, a criança que não sabe nem falar, ele ensina ela a falar, ensina ela a comer e vai ensinar todo o resto, saca? Vai ensinar ela a fazer todo o resto, que é bom. É bem por aí. É assim... A única coisa que eu gostei nesse anime foi a dubladora da Taiga, que faz dublar a menina, a Rose. E aquela dubladora é muito boa, eu gosto muito dela. Eu tive essa impressão que o anime ia focar nesse lado bem Chobits, mas como o preview mostra bastante cena de ação, eu não sei se isso vai ser um grande foco ou se for uma coisa isolada do primeiro episódio. Digamos que o anime teve, pra mim, elementos suficientes pra me fazer ver mais um episódio. Sendo que, se realmente ficar focando muito só nessa parte... pseudo hentai da vida, etc, aí realmente não vai dar pra continuar. Eu espero que se torne só cada vez mais aventura, cada vez mais ação e deixe esse resto pra lá. O Levin bate bastante na tecla do traço. O traço, ele é bem estilizado, sim, e é diferente do original, que é baseado numa novel. A novel tem um traço mais próximo do que a gente imagina traço de anime e moe hoje em dia, mas apesar de ser um traço estilizado e ser interessante, eu percebo que ele é meio estável às vezes, sabe? Às vezes o Levin diz que não, mas eu percebo que de vez em quando ele dá uma tremidinha, ele fica diferente, o pessoal fica meio deformado. Não, é só porque eles têm a cara meio tortinha, mas é normal, é do traço, aí o Marco tá achando que é erro de produção, mas não é. Eu acho que assim, essa produtora aí que tá, como é que é, Studio Jim. Ela participou do Toradora, é que vocês não assistiram, né? É bem parecido o traço, essa galera meio meio sisuda, assim, esse traço meio pontiagudo. Isso é do traço mesmo, acho que é do próprio estúdio isso. Uhum. Essa, de fazer dessa maneira, né? Bem, Johan. É, quando você tem um detalhe feito em todos os personagens, é óbvio que não é um erro, né, pô? Diga. Johan, um próximo exclusivo seu, Mitsudomoe 2, que a gente não viu porque a gente não viu o primeiro Mitsudomoe. Vocês não viram? Não. O primeiro episódio é muito bom. Mitsudomoe, dá pra você assistir qualquer episódio sem ordem. Ah, você acha. É só assistir. Johan, você acha mesmo que a gente vai fazer isso? Ah, pô, o primeiro episódio tirando onda de Super Sentai, o live de eu ia adorar. Eu vi o vídeo disso, cara, realmente. Muito bom. Eu uma assisti, eles tirando uma onda do Super Sentai assim, e a personagem lá, a Hitoha, que é a mais legal das três irmãs lá, ela vendo assim o anime e sabe, chorando assim, porque o que aconteceu com meus super-heróis? Os super-heróis lutando contra os cidadãos e tudo, é muito engraçado, muito engraçado. Mitsudomoe é muito bom, é muito bom. É engraçado, é leve, é aquela paradinha pra você rir, pronto, saca? É meio ritmo Lucky Star, assim. É um Yonkoma adaptado de uma maneira muito boa, num ritmo muito bom, um anime que, sabe, é fluido, as piadinhas vão correndo uma atrás da outra e você dá risada o tempo todo. As personagens são cativantes, o pai delas é extremamente engraçado, cara. Eles fazem um traço dele, ele parece um personagem do Street Fighter 4, sabe? Aquele traço meio destacado, assim. E tipo assim, ele é gigante, assim, de monstruoso. E aí, quando ele vai buscar elas na escola, todo mundo chama a polícia porque acha que ele é um stalker. Aí vai, assim, milhares de policiais, vai lá e prende ele. Ele, não, elas são minhas filhas. Eu vim trazer a calcinha dela porque ela esqueceu de trazer a calcinha pra depois da aula de educação física. Eu não roubei de ninguém. Ele vai preso, entendeu? É muito engraçado. E fanservice do Lolicon, cara? Rola? É rolar, mas é tipo, é sempre tirando uma onda, é sempre tirando uma onda. Olha o Johan conversando. São temas adultos com crianças, então fica uma parada meio nonsense, assim, saca? Quando vai mostrar a calcinha da menina lá, que é a menina que é a masoquista lá, que ela fica tirando onda de todo mundo, aí vai mostrar a calcinha dela tem um panda ou tem um ratinho, entendeu? Mostrando que ela é criança, aí todo mundo tira a onda dela, porque ela é cheia de ser adulta. Mas é tipo assim, é muito engraçado. O professor otaku lonely, total, assim, ele faz uma festa, no segundo episódio do Mitsudomoe, ele faz, sabe aquelas festas que aparecem no Sankaku Complex? Aqueles otaku que faz com... bota aquele monte de bolo. Aniversário de personagem. Uhum. Isso, e fica sozinho. Aí ele bota uma roupa de papai, de Mamãe Noela, porque é o dia do é o Natal, né? Então, é tipo assim, o Natal no Japão é uma data de encontro de casais, né? Aí tá ele e o manequim assim, jantando, saca? Uhum. E ele lá chorando, assim, de tristeza. Aí de repente o manequim cai em cima do bolo, começa a pegar fogo. Putz, cara, é hilário. É muito bom. E tudo mais tá na minha lista breve de assistir. Eu devo assistir logo. E vou te falar pra você, o Darko. No segundo episódio, a menina mais velha lá pede um presente, sabe o que que é? É um Gigapurim. Sério? Sério, aí ela fica lá comendo um negócio gigante, assim, tamanho da cabeça dela. Aí mostra, assim, só que com outra marca, mas é engraçadão. Muito bom. Com certeza fazendo referência ao Nick Channel, né? Muito bom. Vale muito a pena assistir, vale muito a pena. Eu recomendo pra qualquer um. É um negócio assim que você vai começar a assistir pra dar risada do começo ao fim. É muito engraçado. Agora agora eu escolho. Eu ia falar porque é o favorito do Darko depois de Card Fight Vanguard. Eu já imagino até que agora. É o Wolverine. Você não escolheu, cara, porque já era o próximo na minha lista. Velho. Peraí. Lembra que eu falei do Iron Man? Vocês me perguntaram, né? E aí, Iron Man? É porque eu não vi nada do Iron Man ainda até hoje. Então eu vou perguntar pra você. O Wolverine é melhor ou pior que o Iron Man? É pior. É pior? É pior. O Iron Man ainda, o Homem de Ferro, ainda convence um pouco mais. Que é engraçado, porque todo mundo que eu vi comentar e comparar os dois diz que o Wolverine ainda é melhor do que o Iron Man. De jeito nenhum, a armadura fica muito mais legal no anime, fica muito mais bem feita. Para, o Wolverine é horrível, ridículo. Ele é um Wolverine alto, né, cara? E bichone. Cara, sabe qual que é o problema? Já começa assim, ele é narigudo. Narigudo é o estereótipo de estrangeiro pra japonês. O Wolverine é narigudão. Porra, cara, para com isso. Ele tem um traço muito anos 90, né? Um traço muito retrô. Quando eu comecei a ver, eu tava um pouco animado, porque pelo traço, pelo clima, podia ser de repente igual aquele anime do Street Fighter, né? Que passava na CBT e tal. E o clima é parecido, né? E eu falei, pô, legal isso, esse tipo de narrativa de novo. Há muito tempo que a gente não tem algo assim. Mas não é, porque pelo mesmo motivo de sempre, personagens, né? Não tem nada acontecendo ali de interessante com ninguém. Então compromete um pouco, né, a integridade. Aí começa esse estereótipo do personagem narigudo. Todo estrangeiro é narigudo. Aí já vai a dublagem é totalmente canastrona, sabe? Tipo, O dublador tá fazendo um estrangeiro falando japonês. O sotaque dele é totalmente de um estrangeiro fazendo japonês. E é só frase de efeito, frase cafona, uma atrás da outra, sabe? Aquele negócio. Você fica melhor quando você sorri. Aquele negócio. Um herói badass que fala frase de efeito, ele funciona muito, dependendo da história. Quando a história não se leva a sério, ele funciona pra caramba. Essa história se leva a sério. É por isso que eu adoro Carga Explosiva, eu adoro Duro de Matar, esses filmes. Porque não se leva a sério. Então, cada vez que o Jason Statham fala uma frase... em CSI Miami, cada vez que o Rachel Kane coloca o óculos e fala uma frase, eu tenho um orgasmo em casa. Agora, porque a série não se leva a sério. Mas é o Wolverine. Agora, Ele se leva muito a sério. Então, assim, a série se leva... muito a sério. E assim, o Wolverine em si não é um personagem que eu gosto mesmo. Normalmente. Eu não gosto do Wolverine. Então, quando resolve fazendo uma história ruim com o Wolverine, complica, né? Eu acabei me acostumando um pouquinho com o Wolverine, mas não é só as frases de efeitos também, não. Tem umas cenas que ele me lembra um pouco o clima que o Dante de Devil May Cry tem. Só que o mesmo problema, sabe? Ele é um personagem que se leva a sério. Eu acho o Dante um pouco mais interessante. Enquanto o Dante também não se leva a sério. Mas, por exemplo, em cenas de ação, principalmente, o Dante tem aquelas coisas, né? Dele, sei lá, surfar em cima de um míssil, dele... Eu não gostei do anime de Devil May Cry, que eu nem vi tudo, mas eu ainda acho que tem mais elementos interessantes ali do que... Sim, não tô falando do personagem não, mas cenas ridículas de ação que pro japonês é estiloso, mas quando você para pra pensar é ridículo, que tem aquela cena que ele tá com uma cerveja na mão, ele joga a cerveja na mão, luta com vários robôs, cai de cima de um prédio... Aí quando você já esqueceu que a cerveja existe, ou seja, já perdeu o efeito da cena, a cerveja cai na mão dele. Eu notei várias coisas aqui, posso ler pra vocês? Vai lá. Quando é ruim, o Johan se empolga mais, né? Não, me empolguei. 1000 tiros e nenhum sangue. Ele enfia a unha dele lá, aquela Mach 3 lá, ele enfia nos bichinhos lá e sangra pra caraca. Cara, é a minha tia vendo Wolverine. Ele enfia a unha nos bichinhos. E, cara, não acontece nada. Ele toma milhares de tiros e nem sangue sai, nada. Ele só fica todo rasgado. Aí depois vem os inimigos invisíveis, que é pra, óbvio, né? Que é pra ressaltar que ele é um animal, ele é um lobo. Ele vai sentir o cheiro. Não adianta você ser invisível, seu bobão. Aí depois vem assim, tipo, você é um estrangeiro? Você é um gaijin? Então você vai gostar do nome Advanced Idea Mechanisms, sabe? Uhum. Cara, tem alguma coisa mais cafona do que isso, velho? Tipo, o nome besta do caramba. Aí depois vem o Bad English, né? Tipo assim, ele falando os negócios lá de tipo, Welcome to New York. Você não consegue nem entender o que ele tá falando. Ele, tipo assim, é pro, sei lá, que estrangeiro que vai olhar e falar assim, nossa, ele tá falando inglês, né? Ele é super americano, né? Ele é super americano. Aí depois veio a tal da Ilha dos Criminosos. Ai, caralho, velho. Olha só. Ilha não, de Criminosos, cara, você é uma ilha de criminosos que tem um prédio no meio, assim, gigante, tipo, escrito. Criminosos. Prédio dos Criminosos, velho. Criminosos aqui, uma seta e neon pra esse baixo. Esse negócio de que eles falam de Madripoor, que é o nome do lugar, é totalmente um rip-off de Black Lagoon. Porque Black Lagoon tem o paizinho lá, que é só de criminosos e tal, só que em Black Lagoon funciona. Faltou só o Cristo Redentor pra eles chamarem aquilo de Rio de Janeiro, velho. Te juro, porque o Parada parece uma favela com uma torre gigante, assim, ó, bandidos, aqui. Sabe a impressão que eu tive foi a seguinte, foram japoneses pararam e pensaram, pô, vamos pegar clichês americanos. Só que ao invés de eles pegarem clichês americanos, eles pegaram clichês japoneses antigos, lá da década de 80, 90, que foram baseados em clichês americanos. Então fica uma caricatura muito feia. Tipo os henchmen no escuro fazendo vigilância com óculos de sol. Não, aquele negócio, na verdade, é um problema básico de um anime feito por encomenda sem nenhuma motivação artística criativa por trás. Logicamente, todo anime surge pra ganhar dinheiro pro estúdio, mas lá atrás, sabe, os melhores animes são sempre aqueles que surgem inicialmente da ideia de alguém que criar alguma coisa. Nesse caso, não. Nesse caso, foi um anime feito por encomenda mesmo, pra promover o personagem, sabe? E não tem ninguém muito animado. Você sente assistindo que não tem ninguém trabalhando na produção dali que tá meio feliz fazendo aquilo. Não tem alma o desenho, sabe? Não tem energia aquilo ali. Que nem, tipo assim, eles ficam repetindo o nome dele toda hora. Rogan, Rogan, Rogan. Tipo assim, os japoneses aprendam que o nome dele é Rogan. Certo? Não é, tipo é Wolverine. Não é Wolverine, o nome dele é Rogan. Agora, Rogan. É bem capaz do povo dos gringos, da gringaiada, gostar dessa merda. O pessoal gostou, assim, no nível aceitável, sabe? Não é melhor anime do mundo, mas o pessoal falou, melhor que Iron Man, tá legalzinho. Cara, tem o Wolverine soltando as garras dele, o povo gosta. É impressionante como o povo aquilo, gosta. Né, não, é impressionante como o povo gosta do Wolverine e das garras dele saindo. Não sei por que eles têm um apelo tão grande. Quando fazem um filme do Wolverine, é praticamente um filme sobre as garras dele saindo. Toda hora elas saem por algum motivo, porque isso é legal ficar vendo. Mas, cara, sabe qual a maior mensagem ali? É que aqui, é aquilo que os japoneses pensam dos ocidentais. Porque na hora que eles fazem uma batalha de um cara que tem garras de adamantium e eles fazem uma batalha com espadas de madeira, eles estão te tirando. Não, você viu o segundo episódio? Muito. Não, eu lógico que não. O primeiro episódio ele termina assim, cara. Tava o Wolverine e o cara lutando com a espada de madeira, certo? E aí... Garras de adamantium! Não, pois é. Estão os dois lutando com a espada de madeira. Tá aí tudo bem, porque a cor de cavaleiros vão lutar com a espada de madeira. Só que no final acontece uma parada que o Wolverine para de lutar com a espada de madeira e puxa as garras. E aí tá o cara lá todo pimpão com a espada de madeira pra lutar contra as garras de adamante. Como assim, sabe? O que vai acontecer? Eu queria muito ver o próximo episódio pra saber se o cara vai conseguir bloquear a garra de adamante com a espada de madeira. Tipo, Gadim Burro, assista isso que fizemos pra você, seu idiota. Nos pague, nos dê dinheiro. O legal é que, assim, o triste é que podia ser tão legal, né? Eles podiam consertar, fazer o Wolverine ficar bom, ficar um personagem interessante pra variar, e seria legal, mas não. Não vai acontecer. E eu tô com... Agora eu tô com medinho. É da Madhouse também, não é? É da Madhouse. É. Agora eu tô com medinho do anime de Supernatural. Eu achava que ia ser bom, mas a Madhouse já fez então duas merdas seguidas baseadas em propriedades americanas pra fazer a terceira no Truncusta. Nossa, eu tô imaginando um Supernatural assim, terrível, cara. Tipo, uns monstros japoneses, saca? Eu vou te falar, tipo, que os trailers... Voando. Os trailers já não estavam me animando tanto, assim. Eu tava, legal, mas é... É meio parado, a iluminação é meio enjoativa, é tudo muito escuro, luz de velas, esquisito, não sei. Vamos esperar pra ver estrear. Mas depois dessa, não sei não. Bem, pra fechar, Level Wii, que tá sendo produzido pelo Pierrot. É o anime de background mais bizarro até agora dessa temporada. Background técnico que você tá falando, né? Background histórico, técnico da vida real. Porque é baseado num mangá de 40 anos atrás, né? O mangá de 95, saiu na Shonen Jump. Por que que saiu agora, né? E é do Togashi, do Yoshihiro Togashi, de Yu Yu Hakusho e Hunter x Hunter. Que, enfim, não sei por que que resolveram agora do nada. Pô, ainda bem que lançaram, eu gostei muito. Gostei muito, só que assim, você tem que admitir que é meio do nada, né? É tipo assim... Mexe com o título do cara de 97, legal. Faz uma reunião, fala assim, pô, precisamos fazer um anime. Alguém lembra do título legal? Aí tem um otaku lá no fundo da mesa, lá tomando cerveja junto. Fala assim, tem o Level E, é muito bom. Aí fala, ok, boa ideia, vai lá e faz. Eu acho que o Togashi deve estar com problemas financeiros, porque ele não trabalha. Então, em algum momento o dinheiro tem que acabar. Então, ele finalmente olhou... Ele que correu atrás pra rolar o Level E, né? Tá lá a mulher dele redesenhando o Sailor Moon pelo oitava vez pra poder conseguir... Ele que é casado com a Tite do Mundo. Isso. É só ela que sustenta a casa, porque, porra, ele desenha Hunter x Hunter uma vez por ano, praticamente. Enquanto ela desenha, ele fica lá vestido de táxi do Mask, né, passeando pela casa. Provavelmente, não duvidaria, cara. Eu não sei ela resolveu botar pressão, né? Vamos trabalhar, né, Togashi? Ao invés do cara ir voltar a desenhar, não. Eu acho ele que ele fica jogando... Ele vendeu o dele pra esse anime. Ele fica jogando Idolmaster com cara de Berserk. É possível. Provavelmente. Bem, o anime, eu não esperava, porque eu olhava imagens assim, eu não tinha lido nada sobre, eu pensava que fosse um anime meio, assim, mais metafísico, mais bizarro, e ele é um anime de humor. Mas o mais interessante é o seguinte, ele é um anime de situações cômicas, mas ele não é um anime propriamente de humor, não tem nada absurdo acontecendo assim, tá acontecendo. Não tem ninguém maluco, não tem nada nonsense, tipo, é um setting normal em que tem elementos absurdos acontecendo ali, e o anime é todo sério. Esse conceito ele foi bem explicitado em Bakuman, eles ficaram uns bons capítulos discutindo isso, que é o que eles chamam de humor sério, exatamente isso, sério. A situação tá ali, os personagens estão levando aquela situação a sério, mas pra quem tá vendo de fora, percebe que é uma situação cômica e dá risada. Só que a história ainda se leva a sério. A história não tá considerando aquilo uma situação cômica, sério. Você tá olhando pra uma situação séria, apesar de absurda, séria, e tá achando graça. O anime, mesmo estando sendo feito agora, ainda passou um sentimento de Japão, assim, do começo dos anos 90, saca? O traço dos personagens, o próprio traço da garota, né, que é um traço, assim, mais de protagonista de drama dos anos 90 no Japão. É bem então, fiel, eu achei o roteiro, assim, eu achei que ficou bem parecido ali. E eu vou me, tô me começando assim, tô começando a me sentir o Eduardo Spor, assim, que ele fala sempre da jornada do herói, né? Tem jornada do herói, Levão, e? Você não quer entrar nesse mérito, quer? E aí eu vou falar do Manzai de novo, né? Porque eu falo toda hora, eu falo disso. Porque era nessa época, no começo dos anos 90, que o Manzai começou a estourar muito forte. E aí eu vi muito essa parada pegada do humor ali, muito do bokeh do descome ali. Muito tempo todo essas tiradinhas. Só assim. Que não é escrachado, né? Tá ali. Não, é escrachado, assim, é usado nessa maneira assim, de humor dentro das conversas, sabe? É uma conversa séria, mas de gente, aquele personagem falando um monte de besteira. É um humor travestido de história séria. É como se fosse um humor involuntário, só que não é involuntário, ele foi pensado. É um humor fingindo que é involuntário. É como se fosse uma situação cômica que acontece no seu dia a dia. Só que ali é um pouco mais. Não vai acontecer no seu dia a dia. Você não vai encontrar. Provavelmente você não vai encontrar um alienígena na sua sala. Porque é isso, esse cara encontra um alienígena na sala dele. Na casa dele. E é um cara bizarro, com cabelo comprido, louro, esquisito e tal. E é isso, eu não faço a menor ideia de como isso vai continuar. Me deu uma curiosidade absurda continuar vendo isso, né? É porque assim, essas histórias dessa época no Japão, era meio uma parada assim, meio mistério com história de terror, entendeu? E aí eles trouxeram agora mais com essa parte do humor também, que é pra dar uma descontraída. É, vai ser uma série provavelmente bem fechadinha, porque o mangá já acabou e é pequeno. É, o mangá teve, acho que 6 volumes ou 4 volumes, algo assim. Deve englobar tudo. Então, além de ser uma das séries mais intrigantes, assim, diferentes da temporada, é a única que tem potencial de ter um final. Porque todas as outras meio que são baseadas em coisas, em obras em andamento. Então, obviamente, elas vão terminar em aberto. Essa não, essa eu acho que eu tenho quase certeza que vai ter um finalzinho. Bom, acabou. Você sabe que eu senti muito ali, muito de Arquivo X, sabe? Tava bem na época disso. É uma série que ela retrata a época muito bem. Ela pega vários elementos que bombavam na época. O encerramento é todo brincando com avistamentos de OVNIs, né? Com cenários com os pontinhos lá em cima, eles vão e circulam assim pra mostrar. Muito bom. A abertura também é bem legal. Essa parada do Arquivo X era aquela coisa de ocultismo científico, saca? Aquela parada de que eram coisas sobrenaturais, mas explicadas de uma forma científica, dando um sentido, né? Um significado. É bem interessante. Se eu não me engano, a música de abertura foi a minha favorita desse. Também gostei muito. Primão anos 90, assim, bem legal. Mas acho que no quesito a abertura foi também, desses que a gente assistiu, né? A gente não assistiu a segunda parte ainda. Tem mais 9 animes pra assistir. O que eu achei ali, eu vi muito de Occult Academy, saca? Não sei se vocês ouviram. Aqui da última temporada. É bem sabe, a puxada assim. Até o final, não, porque o final de Occult Academy é totalmente diferente. Mas o começo, assim, sabe, lembra demais, assim. Eu tô falando dessa coisa de retratar a época porque eu li um outro mangá da época, o Angel of Seitsu. Ele foi de 92 a 2000. E esse tipo de humor que eu falei há pouco também é bem, bem frequente. Agora, se eu tenho uma pergunta pra vocês sobre esse primeiro episódio. Por que aqueles fantoches estavam em cel shading? Eu não sei, cara. Vocês não acharam aquilo muito estranho? Do nada, o cara me surge com 2 fantoches em cel shading bizarro. Cara, aquele cara é o irmão da Nino-san, do Harakawa Under the Bridge. É um maluco, cacete, que fala que é alienígena, você não sabe se é verdade ou não. Ele tem poderes, né, cara? Então... É, e tem poderes e faz uma pá de coisa estranha. Assim que ele aparece, que ele fala que é um ET, ele faz uma voz engraçada batendo assim na garganta. Aquele momento, o personagem me ganhou, assim, completamente, né? Essas autoparódias são muito legais. Você termina meio sem saber exatamente o que ele é. Ele tá falando a verdade ou não tá, né? Agora, talvez o fantoche seja o cheio, não sei, pra mostrar que ele é bizarro, então pra... pra quem não assistiu, na animação, tem uma hora que ele faz um teatrinho de fantoches com 2 fantoches, só que os fantoches são feitos em CG, com cel shading. E é muito estranho, destoa muito, só tomei um susto quando surgiu aquele troço na tela, assim, de repente, caramba, o que é isso? Talvez seja pra causar esse efeito mesmo, de repente, não? É possível, se foi genial, porque me pegou de jeito. É, não dá pra explicar. É assim, eles estavam com dinheiro sobrando, vamos botar aí. Olha lá, a galera do CG tá coçando o saco lá dentro, dá um trabalhinho pra eles fazer. Bem, então, dessa primeira leva é isso. Desses primeiros 9 animes, qual foi seu favorito, Live? Eu gostei. Vai rolar mais de um, né? Eu gostei da Madoka Mágica. Eu queria que você desse um só, assim, tipo, o favorito. Não tem como, porque tá entre Madoka Mágica e Level I. Então, tá. É. Comigo, desses 9, com certeza Madoka Mágica, que corre o risco de ser o favorito da temporada inteira. É complicado, você não dá pra apontar um favorito entre 2 que tem estilos diferentes, né? Sim, é porque a Madoka Mágica ele apela um pouquinho mais pra mim. Level I pega segundo, com certeza, logo em seguida. Eu gostei desses 2. E eu também curti muito, assim, digamos assim, Madoka Mágica eu gostei muito pelo... É o meu favorito no quesito arte, digamos assim. No quesito curiosidade, assim, que me instigou um pouco mais, foi o Level I. E no quesito anime pra relaxar foi o Beelzebub. Foi basicamente a mesma coisa comigo também. E você, Yohan? Ah, Madoka, com certeza. Até porque eu sou muito ligado com música, assim, eu gosto. E aí o Kajiura é demais. Aquela trilha sonora do Madoka é fantástica. Eu gosto muito dela. Eu gosto do Kajiura desde que eu assisti o primeiro hack. Eu gosto... Aquela música da batalha é de um grupo chamado Calafina, que eu gosto bastante. São 3 meninas que são... Elas têm uma voz, assim, fenomenal. Por falar em música, a abertura de Yume Queen Mary é do Iosis, que é aquele grupo que faz... É um grupo do Odin de música, que faz várias músicas pra Toho. Então foi bem legal ver o pessoal trabalhando na indústria, o pessoal do Odin. E aí depois também, eu diria que o Level E, tá, eu gosto muito dessa parte de comédia também, então tá muito engraçado. Eu assisti o segundo episódio já também, é muito engraçado. E questão de outra coisa seria o Mitsudomoe, em questão de continuações, né? Eu gostava, a primeira temporada fantástica, essa segunda também já começou muito bem, é muito engraçado. O episódio dos Gatchrangers, cara, você tem que assistir, porque você não vai precisar entender nada. A gente só vai conseguir assistir depois da primeira temporada, sabe? A gente não consegue. Tá, né? Talvez eu veja esse do Tokusatsu só porque... Você vai conseguir? Vê, porque é muito engraçado, é muito engraçado. Vê porque a reação da menina lá, a Hitoha, que ela, tipo, ela parece a Sadako e tudo. Então ela faz umas reações assim muito caricatas, assim, é muito engraçado. Eu gostei, ainda bem que teve a segunda temporada, gostei muito. Enfim, e agora semana que vem eu tô bem ansioso por Horomu Suko, que a tradução é... Caramba. Que a tradução é My Transgender Kid Can't Be That Cute. A tradução oficial é essa. E eu tô... Mas semana que vem a gente fala dele e dos outros animes. É, eu acho que é um anime com mais potencial pra desbancar a Madoka Mágica do meu ranking. Não acho. Não chegaria tão longe, mas... Vamos ver. Vamos deixar pra semana que vem. Eu ainda não assisti também. Vou assistir, vamos ver o que vai acontecer. É. Curioso com Ghost aqui também, né? O pessoal tem falado bem. É. Então é isso. Até a semana que vem com o restante da temporada. Enquanto vocês esperam, vocês assistem isso que a gente falou. É, uma boa ideia, né? Quem não tiver assistido ainda. E é isso. Até semana que vem. Até. Falou! E o Hunter fez um furacão particular pra fechar a gravação. Falou! Thank you.